Indicação de leitura. Tempestade em Céu Azul, de Michele Fernandes. É possível dizer eu te amo sem dizer eu te amo? No novo livro da escritora autista Michele Fernandes, Tempestade em Céu Azul, seu primeiro romance, a autora descortina um mundo atípico. Fotografia enviada por Walter Coutinho. A imagem mostra três action figures de personagens de animes expostas em uma prateleira. Nezuko Kamado, Kimetsu no Yaiba, está ao centro, com trajes tradicionais e uma mordaça de bambu. À esquerda, Frieren Beyond the Journey's End, está sentada lendo um livro. À direita, Shinobu Shino, Monogatari Series, repousa relaxadamente em uma poltrona branca. Abaixo, há livros empilhados com a capa parcialmente visível. Coluna Escrita e Saúde, Nem Só de Letras Vive um Escritor, de Shirley Oliveira. Água, fonte de vida. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água, além de saciar a sede física, também é símbolo de uma vida plena e saudável, fundamental para a existência humana. A água é um dos elementos mais essenciais para a vida, sendo reconhecida por suas propriedades curativas e revitalizadoras. Sem a água não existiria vida no planeta, pois maior parte da Terra é composta por água. Essa porcentagem faz-se presente também no corpo humano. Em nossos dias, o consumo da água tem sido negligenciado e, infelizmente, muitas vezes esta verdadeira dádiva tem sido substituída por líquidos que, ao invés de curar e regenerar, destroem o corpo, oxidando e envenenando o sangue. Sucos, chás e, ainda pior, refrigerantes e demais líquidos industrializados têm tomado um espaço onde somente a água pura e cristalina deveria ocupar, causando inúmeras enfermidades ao corpo de quem os ingere. No livro A Ciência do Bom Viver 1905, a autora Ellen White destaca que a água pura é um dos maiores remédios fornecidos na natureza para a purificação dos tecidos. A medicina moderna também reforça a importância da água para o funcionamento adequado do corpo. Estudos mostram que uma ingestão adequada de água pode melhorar o funcionamento dos rins, auxiliar na digestão e na absorção de nutrientes, e até mesmo melhorar o desempenho cognitivo e a concentração. A desidratação, por outro lado, pode levar a sintomas como fadiga, dor de cabeça, problemas digestivos e, em casos graves, complicações renais e cardiovasculares. Médicos e nutricionistas recomendam que se beba cerca de 2 a 3 litros de água por dia, dependendo das condições climáticas e das atividades físicas realizadas, para manter o corpo funcionando de maneira saudável e eficiente. A água é essencial para a regulação da temperatura corporal, o transporte de nutrientes, a digestão e a eliminação de toxinas. Além disso, a água auxilia na hidratação e função celular, desintoxicação e função renal, saúde da pele e dos cabelos, aumento de energia e redução da fadiga, auxílio na perda de peso, melhora da saúde cardiovascular e fortalecimento do sistema imunológico. Incorporar a água de forma adequada à rotina é fundamental para o equilíbrio e o funcionamento otimizado do corpo e da mente. Que tal tomar um copo de água fresca? Coluna O Poder da Literatura, de Conceição Costa. As agruras de uma favelada. Nem sei por onde começar a falar de Carolina Maria de Jesus. Bom, talvez seja desnecessário apresentá-la, entretanto, se ainda assim for preciso, digo que é uma das escritoras mais lidas nacionalmente. Apesar das adversidades que permearam sua vida, mulher, negra, mãe solo, pobre, favelada, saiu de Minas Gerais para viver no quarto de despejo da cidade grande. Foi em São Paulo, mais precisamente na favela de Canindé, que conheceu de perto a miséria em todas as suas nuances. E apesar de apenas seus 2 anos de ensino formal, conseguiu relatar no seu diário de favelada as mazelas vividas naquele lugar que abrigava todos os tipos de pessoas, vindas de lugares distintos do Brasil. A fome, com sua face amarelada, foi a presença mais indesejada e certamente a mais constante e dolorosa na vida daquela mulher que enfrentava a chuva, sol e a própria debilidade do corpo enfraquecido para superar as dificuldades e humilhações recorrentes como catadora de lixo, para garantir o mínimo necessário para sustentar seus filhos. Quando a comida era insuficiente, Carolina alimentava os filhos e se sustentava escrevendo no velho diário, que um dia se tornaria o seu livro mais lido. Um livro que enriquece a literatura brasileira e que, curiosamente, foi gerado pelos seus dedos famintos. Carolina se sentia diferente daquelas pessoas que diariamente faziam arruaças na favela e que constantemente questionavam a razão daquela mulher tanto escrever. De fato, ela não era igual aos demais, era educada, entendia de política, acordava de madrugada para pegar água e evitar a fila onde se aglomeravam as fofoqueiras. Por vezes deixava os filhos em casa com a porta fechada para não se meterem em confusão na rua e costumava sonhar com uma vida melhor, longe daquele lugar, adquirida com sua escrita. Foi por meio da educação que recebeu nos poucos anos de estudo, que transformou a escrita em sua poderosa arma contra a miséria. Apesar de ter seus dias de revolta e desespero, nunca perdeu a esperança de se tornar uma escritora famosa, para ganhar dinheiro e sair da favela feia e fétida. O Diário da Favelada, apesar da demora, um dia se transformou no livro Quarto de Despejo, transformando-a na famosa escritora Carolina Maria de Jesus, comprovando que a força da literatura derruba barreiras, destrói preconceitos, constrói pontes, alimenta sonhos, alivia dores e muda a realidade. A obra de Carolina, com sua narrativa realista e comovente, nos inspira a acreditar na força da literatura para a construção de um futuro mais justo para todos.